Eu acho que a coisa mais maravilhosa do sentimento é que ele não precisa de tradução. A emoção, ela não precisa de tradução. Peça abraços em torno pra pôr no alguém que quer o presente sempre. O sol reluzente dá pra vida contorno, brilha cintilante como joias e adornos. Ansiosamente a gente aguarda o retorno e torna a encontrá-lo contente. Porque no fundo, no fundo, no fundo nós sente que o mundo sozinho seria entediante. O amor é o tempero que o faz interessante. E só se prova coletivamente, viu? A-M-O-R. Mas continua em frente. Por onde for, saiba só o amor. Pode ser água, terra, semente. E tudo de bom. Tudo de bom. Água, terra, semente e tudo de bom. Isso aí. Tudo de bom. Tudo certo, tudo certo. Tudo de bom. Tudo de bom. Onde quer que a lua lhe acompanhe quietinha, uma rede sua numa tarde quentinha. Abrigos são amigos pulando amarelinha, e a bola caiu lá na vizinha. Onde se quer ficar e que se tem mil motivos. Uh-huh. Onde os beijinhos podem ser curativos. Lá onde as histórias transbordam dos livros. Onde a gente se sente mais vivo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, nós sente que o mundo sozinho seria entediante. O amor é o tempero que o faz interessante. E só se prova coletivamente. Entendeu? Só o amor pode ser água, terra, semente.